¿Estás interesado en ver lo que el futuro tiene para ti? Estas preguntas pueden ser contestadas en un instante y con certeza. Walter Mercado. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. Bom dia, boa tarde, boa noite, fã da Bola Oval. Aqui é o Guilherme Capello. Aqui é o JP novamente com a galera essa semana. É isso aí, galera. E você está no Momento Walter Mercado das finais de conferência. E mais uma vez aí com a presença do JP, do site da Ejardas e também podcaster do Nerdcast. Então vamos lá. Sem enrolação, hoje temos só dois jogos para dar palpite, final de divisão. Primeiro vamos começar com a AFC, Baltimore Ravens e New England Patriots. Será que a defesa do Baltimore Ravens vai conseguir segurar o Tom Brady? Olha, o Baltimore tem um histórico de jogar bem contra New England. Se você pegar, eles já eliminaram o New England do playoff uns dois anos atrás, jogando lá na casa dos Patriots. Eles têm os jogadores e têm o esquema para ganhar. Vamos ver se eles vão conseguir conter os tight ends do Patriots, que são um fator novo nesse confronto, né? Eles quando jogaram daquela outra vez, não tinha pela frente o Gronkowski e o Hernandez. Agora vão ter, vamos ver. Eles têm o safety, o Ed Reed, que é talvez o melhor safety da NFL. Vamos ver como é que eles vão usar os esquemas dele para tentar parar esses caras. Eu acho que também vai ser uma prova de fogo pro Joe Flacco, né? Que muito, muito criticado sempre. Assim, tem sempre gente criticando o Joe Flacco. Nunca tá feliz, né? A vida eu sou um deles. O Guilherme é um deles. Mas eu acho que é mais uma prova de fogo para ver se o ataque consegue funcionar e pelo menos fazer uma partida boa, quem sabe surpreender, né? Sem dúvida eles vão precisar jogar melhor no ataque do que jogaram contra Houston, né? Vão precisar de mais pontos na partida e vão precisar manter a bola com eles, né? Com as corridas do Rice, passe pro Rice em screens e tal, usar o Bolden um pouquinho mais na partida. Os tight ends também, eles têm dois tight ends jovens que são bons, o Ed Dixon e o Dennis Pitta, eles costumam usar os tight ends. Vai ser importante eles manterem a bola, né? O Flacco teve uma temporada em que o índice de passe completo dele não foi bom. Nessa partida vai precisar que seja ali em torno de 60% dos seus passes completos e tal, para conseguir manter a posse de bola e deixar o Brady fora de campo, né? Você acha que esse time do Patriots é melhor do que aquele time que foi ao Super Bowl com Randy Moss e perdeu pro Giants? Eu acho que ofensivamente aquele time era bom, o Moss estava numa fase muito boa, mas esse time traz uma dificuldade maior para as defesas adversárias pelo uso, o que a gente falou no TackleCast, pelo uso dos tight ends, que é um desafio diferente para as defesas, né? O outro time você até conseguiria parar o Moss com uma marcação dupla, você teria como tentar, né? Esse time é muito complicado de se marcar, de colocar ponto no placar. Por isso que eu falei que o ataque deles vai precisar ajudar, né? Vai precisar manter a bola para diminuir o número de snaps do Brady na partida, porque se deixar o Brady lançar a bola 35, 40 vezes, não vai ter como parar os caras. Eu, pessoalmente, vou ficar bem frustrado se o New England perder esse jogo, cara. Eu quero, Eu queria ver New England ou Green Bay ou New Orleans no Super Bowl. Agora só me falta o New England pra torcer, cara. Então, eu, indo diretamente pro palpite, eu vou com o coração apostar no New England Patriots pra vencer esse jogo. Cara, tô vendo que você é o pé frio, hein? Tá torcendo pra New Orleans, tá torcendo pra Green Bay. Eu acho que o problema tá com você aí, cara. Eu tô achando também. É, acho que é melhor torcer contra aí o New England. Mas eu acho também, cara, eu acho que nesse jogo aí vai ser... Eu acho que até a defesa de Baltimore sofreu muito contra o Houston, mas eu acho que até pode surpreender e fazer uma partida... É um jogo, é mata-mata, é uma partida. Isso tudo pode acontecer. A defesa não é tão ruim quanto foi na última partida. Acho que até pode aprontar alguma coisa para New England, mas eu acho muito difícil conseguir uma vitória em cima da Tom Brady e sua turma, né? Eu fico com o New England também. Eu ainda não fechei a minha previsão oficial. Hoje é sexta-feira, eu vou fechar amanhã de manhã. Eu juro que amanhã de manhã eu fecho. Eu não sei o que eu vou botar ainda no palpite. Tô tendendo mais para New England por causa desse poder ofensivo todo. Mas diferente de vocês, eu gosto de ver defesa forte. Entendeu? Eu não admito, pô, a defesa ruim avançando, cara. Eu gosto de ver defesa forte avançando. Porque eu acho que os erros da defesa são erros de fundamento. E eu não gosto de time que tem problema de fundamento avançando. Então eu aprecio muito o jogo de defesa. E o New England não mostrou sua melhor forma na defesa esse ano, né, cara? Eles evoluíram, tá? A gente tem os números são ruins. Mas eles evoluíram no final do campeonato e nessa última partida contra o Denver foi atípica e tal, mas eles evoluíram. Não são uma defesa potente, mas eles evoluíram um pouquinho. E a chave dessa partida vai ser realmente a defesa, porque do ataque do New England todo mundo já sabe o que esperar, é um ataque forte. Agora, a defesa deles manter a posse de bola, né, tirar o ataque do Baltimore do campo, é que vai ser a chave dessa partida. Eles, o Baltimore, de novo, costuma jogar bem contra New Orleans, tá? E esse negócio existe em todos os esportes, no futebol americano também. Um time que joga melhor contra o outro, por exemplo, Baltimore nunca ganha do Indianapolis quando o Peyton Manning estava jogando. Nunca ganha. Você poderia apostar que eles iam perder para o Indianapolis. Mesmo com aquela defesa toda, o Peyton Manning sabe jogar contra a defesa do Baltimore. O Brady já tem um pouco mais de dificuldade, tá, de jogar contra a defesa do Baltimore. Mas mesmo assim, eu, nesse momento, eu tô tendendo pra New England. Pode ser que eu mude lá no posto final do 10 já. O Joe Flacco precisa jogar pra tentar tirar vantagem da defesa do New England. Porque que é uma defesa que é o ponto mais fraco do New England. Então o Joe Flacco precisa ter um jogo mais consistente do que na última rodada, né? Eles são vulneráveis na linha secundária. Então, sim, vamos ver como é que o Flacco vai atacar elas. Então vamos lá para o segundo jogo das finais de conferência da NFC. New York Giants e San Francisco 49ers. Jogo na casa do San Francisco. Cara, eu acho que esse jogo tende a ser um pouco mais equilibrado do que o New England e Baltimore, eu acho. Eu acho que vai ser um jogo bem apertado. Porque a defesa do San Francisco é ótima, todo mundo sabe disso. Só que eles são melhores eles são ótimos nos dois fundamentos, tanto ataque aéreo quanto ataque terrestre. Mas o principal deles é o ataque terrestre. E o jogo do Eli Manning é passando. Ele é um dos melhores passadores, passando para mais de 20 jardas, né, cara? Então, tudo vai depender de como trabalhar a defesa do São Francisco 49ers, cara. Eu acredito nisso. Eu também acredito. Eu acho que até... Se São Francisco jogar com a mesma garra e mesmo a sorte que teve no último jogo, eu acho que passa por New York, por Nova York. Mas eu acho que vai depender muito das escolhas do Alex Smith, que às vezes são arriscadas demais. Por exemplo, a corrida que ele teve foi muito arriscada, cara. Aquela corrida que ele teve no jogo passado. Uhum. eu acho que vai depender muito do que acontecer em campo. Mas eu acho que eu tô tendendo a apostar no São Francisco. Então tá 1-1 aí, é isso? Eu tô mais pro New York Giants. Eu de novo, ainda não fechei a minha previsão. A chave, os dois times já se enfrentaram durante o campeonato, né? Um jogo foi muito bom até. O São Francisco levou a vantagem, jogando também lá em São Francisco. E o ataque jogou bem, o Alex Smith jogou bem naquela partida, né? contra o São Francisco. Foi a melhor dele durante o campeonato regular. Vamos ver como é que vai ser nos playoffs. O São Francisco me surpreendeu um pouquinho contra New Orleans. Eu achei que eles iam fazer o que todo mundo estava acostumado a ver, que era impor o jogo de corrida deles com o Frank Gore. E eles mal usaram o Gore, né? Vamos ver contra os Giants como é que eles vão fazer. A grande chave desse confronto vai ser a batalha de turnovers. Ah, sim. O São Francisco é um time que força muito turnovers. E se eles conseguirem uma diferença de 2, 3 turnovers em cima dos Giants, eles levam a partida. Porque eles vão conseguir botar ponto também no placar. A defesa dos Giants é forte, mas sofre pontos, né? Na linha secundária e tudo mais, eles também permitem bastante um avanço grande do adversário. Vamos ver o que vai acontecer. A defesa do São Francisco vai ter que pressionar o Eli Manning mais do que o Green Bay fez, porque o Eli Manning estava muito confortável no jogo contra o Green Bay. Vai ter que tirar ele um pouquinho da zona de conforto dele para ver se gera turnover. Minha primeira tendência é dizer que passa New York, cara, mas eu vou rever. Vamos ver o que eu vou botar lá. Vou refletir um pouquinho mais. E eu tô apostando também com o coração. Eu quero ver o São Francisco 49ers no Super Bowl, cara. Eu quero ver um time que há muito tempo não frequenta essa fase do campeonato, né? Eu acho engraçado, mas agora não é exatamente o assunto, eu acho engraçado, eu tenho recebido muita mensagem, principalmente no Twitter, do pessoal que é torcedor do Giants, torcendo por um novo confronto contra o Patriots. Eu não consigo entender por quê, cara, que os caras querem jogar de novo contra o Patriots. Porque eles já ganharam a primeira partida, por que eles querem dar uma revanche contra o Patriots? Ganhar de novo, né? Se o Patriots entrar em campo contra ele, eu tenho um amigo que costuma dizer, os caras vão entrar com gosto de sangue na boca, cara, querendo ganhar o jogo de qualquer jeito. Se eu fosse o torcedor do Giants, eu ia estar preferindo enfrentar Baltimore, né? Até porque no ano 2000 eles perderam pro Baltimore, a chance deles se vingarem contra Baltimore. Eu não tô entendendo porque eles estão torcendo tanto pra um replay do Super Bowl contra os Patriots, mas... É, daí entra no jogo, Tom Brady lança pra 20 touchdowns, daí o pessoal vai ficar com a cara amarrada, né? Só pra... não precisa disso, né? Mas enfim, vamos ver o que... Bom. São dois jogos que prometem muito ser bem emocionantes, né? Equilibrados. E vamos ter uma grande semana, uma grande rodada de playoffs. Então, galera, esse foi o Momento Walter Mercado das finais de conferência. Espero que vocês tenham aproveitado aí as análises, hoje com uma análise especial do JP. E até semana que vem, quando falaremos do Super Bowl, na verdade, do Pro Bowl, né? Valeu, galera. Então é isso, botamos aí os palpites, acompanhem lá no 10 Jardas também o que eu vou escrever no final das contas. Então é isso aí, galera. E contato com a gente, tackledown@tackledown.com, tackledown no Twitter e caixa postal 100 Jacarezinho, Paraná, 86400000. Obrigado, até semana que vem.